Panorama Agrícola para 12 de agosto de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é segunda-feira, 12 de agosto, lua nova no ar para você, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é barriga cheia, companhia desfeita. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira, preservação ambiental e rentabilidade na pecuária de corte da Serra Catarinense. E o Encontro Catarinense de Apicultura, destaque em Itapiranga esta semana. Uma dica que pode mudar o seu dia. 70% de água da sua casa é consumida no banheiro. Os outros 30%, 10% na cozinha, 10% na área de serviço e 10% no jardim e calçadas. Com essas informações, você pode planejar e economizar água. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na sexta-feira, 16 de agosto, na sede da FIESC, a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, acontece a entrega do Troféu Onda Verde, Prêmio Expressão de Ecologia. E a EPAGRE será premiada com dois prêmios. Um, pelo trabalho do extensionista de Frei Rogério, Elcio Pedrão, sobre carneiro hidráulico. E o outro trabalho de Cassiano Pinto, da EPAGRE de Lages, sobre o Reprotec, uma rede de propagação, de difusão de tecnologia na pecuária de corte, é isso, Cassiano? É, são as redes de propriedade de referência tecnológica, na verdade, são seis propriedades e um trabalho voltado ao desenvolvimento da pecuária de corte com base em passagens naturais. O bom uso das passagens naturais e sua preservação. Por isso, essa questão ambiental em foco, é isso? Exato. As passagens naturais permitem que, mantendo a diversidade vegetal, melhorando as condições limitantes do solo, é possível aumentar a produção animal sem alterar a cobertura vegetal. Então, por isso nos levou a receber esse prêmio, que nós estamos fomentando o sequestro de carbono, reduzindo as queimadas, preservando o solo, a água, a biodiversidade que se desenvolve nesses ambientes, né, nos enclaves de campo e campos de altitude do bioma Mata Atlântica, associada à vocação cultural da região serrana, preservando, então, o ambiente. Toda essa soma de fatores nos levou a receber o prêmio Expressão de Ecologia na categoria agropecuária, no ano de 2013, quando o prêmio completa 20 anos. Correto. Você já tem, Cassiano, índices do aumento de produtividade em função de todo esse projeto? Certo. Manejando bem as passagens naturais com uso de tecnologia adequada e melhoramento das passagens naturais por meio de adubação e correção de solo, é possível aumentar em 30% o índice de natalidade da média da região, aumentar em 5 vezes a lotação animal. Então, nós estamos passando de uma pecuária tradicional de 70 quilos de peso vivo por hectare por ano para mais de 500 quilos de peso vivo por hectare. Isso com base em pastagens naturais. Quer dizer, nós estamos implementando mais que 5 vezes a média de produção, incrementando linearmente a renda do produtor, mantendo ainda o ambiente preservado. Bem, Cassiano, esse trabalho tem sido realizado em 6 fazendas modelo, é isso? Exatamente. São 6 propriedades da região, nos municípios de Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Painel, Capão Alto, Lages e São José do Cerrito. Essas propriedades são unidades didáticas em que nós mostramos para os produtores que é possível desenvolver isso na realidade produtiva, né? Não só na EPAGRE, nos centros de pesquisa, nas universidades, mostrando que é possível ganhar dinheiro com a pecuária de corte, com investimento em tecnologias e com ajustes nos sistemas produtivos. Esse é o objetivo do projeto, é mostrar que é possível nas propriedades. Os produtores são parceiros, né, do projeto e têm o compromisso de abrir a propriedade para a realização de dias de campo, palestras, seminários, com esse enfoque. E também ambientalmente correto. Com um enfoque de preservação ambiental e rentabilidade, que esse é o dilema que a sociedade exige hoje, né? Produzir um alimento seguro, mas que leve em conta a preservação ambiental. E com as passagens naturais é possível. Esse caminho não seja antagônico. Ok. Cassiano, obrigado pela entrevista e parabéns pela premiação. Muito obrigado. Um bom trabalho para vocês. Você ouviu a entrevista com o engenheiro agrônomo e pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE em Lages, Cassiano Eduardo Pinto, sobre o aumento de produtividade com preservação ambiental na pecuária de corte da Serra Catarinense. Agora, em outra entrevista aqui do Panorama Agrícola, você acompanha o assunto Encontro Catarinense de Apicultura. Nós recebemos hoje aqui no estúdio de Rádio da Ipagre, no programa Panorama Agrícola, o presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, o senhor Nésio Fernandes de Medeiros, que vem divulgar o 30º ECA, Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores, dias 16 e 17 de agosto em Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina. Seu Nésio, qual é o objetivo desse Encontro Catarinense de Apicultura, que já é tradicional, está na sua 30ª edição? Santa Catarina é o estado que realizou o maior número de encontros de apicultores e agora, mais recentemente, também de meliponicultores, que são os criadores de abelha sem ferrão. O nosso principal objetivo é a transferência de tecnologia, as tecnologias de ponta, as mais modernas, junto aos apicultores, fazer também congraçamento das famílias dos apicultores, né? E uma atualização, né, das últimas informações de mercado, de produtividade. Cabe dizer que nesse encontro, que só tem o nome de encontro, mas ele é muito mais com cara de congresso, nós vamos ter inclusive palestrantes internacionais. Está confirmada a vinda de uma palestrante do INTA, que é o Instituto de Pesquisa da Argentina. Vai ter também um evento paralelo de meliponicultura. Então são dois encontros, uma sala para apicultores e outra para meliponicultores, com temas distintos, né? Com renomados palestrantes nas duas áreas. Além da programação, dessa programação técnico-científica, senhor Nésio, temos também minicursos e atividades de campo? Tem. Esse é o nosso grande diferencial. Nós vamos abrir colmeias. Portanto, aqueles macacões, aqueles apicultores que pretenderão participar das atividades de campo, precisam levar macacões, máscara, luva, macacão, para abrir colmeias. Vamos ter lá uma equipe de instrutores, né, junto ao apiário, também orientando o manejo dos nossos apiários. Realização da Federação, da EPAGRE, também da Confederação. Esse encontro é um mutirão, na verdade, né? Santa Catarina passa um excelente momento de articulação na apicultura, onde a Federação, junto com a APITA, que é a Associação de Apicultores de Itapiranga, e a EPAGRE, que é uma grande parceira. Então, nosso reconhecimento ao trabalho que a EPAGRE vem fazendo junto ao apicultor, em função das parcerias que nós temos com o SENAR, né, que é um dos patrocinadores do evento, a faculdade, o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura. A inscrição para esse encontro é de apenas R$ 30, com direito a toda a alimentação. Então você vai ter direito a um café da manhã na sexta, a um almoço, a um café da tarde na sexta, a uma janta na sexta, um café da manhã no sábado e um almoço no sábado. Então realmente, né, é uma grande oportunidade para os nossos apicultores. Correto. Nós agradecemos então ao senhor Nésio Fernandes de Medeiros, presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, aqui no Panorama Agrícola, falando sobre o 30º Encontro Catarinense de Apicultores, dias 16 e 17 de agosto em Itapiranga, no complexo da Oktoberfest. Também feira de produtos e equipamentos apícolas e um evento paralelo, festival de chope, cuca, linguiça e feira de alimentos. E agora o contato é com o escritório municipal da Ipagre em Itapiranga, com o extensionista Erval Terbian. Qual é a expectativa de público para o Encontro Catarinense de Apicultores? Nossa expectativa está sendo muito boa em função das delegações que já confirmaram a sua presença, inclusive delegações de outros estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, uma delegação de Minas Gerais, também uma da Argentina. Fato esse que nos leva a crer, mais as delegações de Santa Catarina já confirmadas, que nós vamos atingir realmente um público de 800 participantes. Para nós é um motivo de satisfação, porque nós aqui, o município de Itapiranga fica aqui no extremo oeste, e geograficamente nós não estaríamos numa localização geográfica privilegiada, mas a gente percebe que realmente os apicultores estão demonstrando desejo pelo conteúdo que vai ser ministrado nesses 2 dias, na sexta e no sábado, e realmente a gente tem a satisfação em digamos assim, fazer com que aconteça aqui em Itapiranga, um município com 16 mil habitantes, um evento dessa envergadura. Correto. Conversamos com Erval Trebian, extensionista da IPAGRE em Itapiranga, onde ocorre sexta e sábado, 16 e 17 de agosto, o 30º ECA, Encontro Catarinense de Apicultores. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.